Origem do caos. Destruição pra vocês. Bring your back in action, packed enough. Bloodline satisfaction, message for the guilty fucks. And you who will pass their word, and it's your collapse. Come to get wrecked. Finger on the trigger. Just up your good luck. You have the acquisition. You want the fire. Unleash the beast! Unleash the beast! Make it burn! Make it burn! Burn! Make your damn creation! On! Consume their head! Finger on the trigger! Contact your gun! You and their creation! Action! Bring your back in action! Back to them! Bloodline satisfaction! Message for them! Guilty fucks! People who will pass your way! Release your blood! Dando início aí a um programa Origem do Caos. Soltar aqui o back. Aê. Isso aí, galera. Início aí, Origem do Caos, toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite aqui em 99.9 Rádio Livre Capivara FM pra São Carlos e região aí. E quem tá mais longe aí pode curtir o link aí pra escutar depois da gravação. Vai estar disponível no blog ou na nossa página do Facetrucks Origem do Caos. Só apertar play lá e ser feliz. Abertura do programa de hoje aí, tivemos o Cult Leader, uma banda aí de crust punk com uma mistura de grindcore. É uma banda relativamente nova aí, a partir de 2013 iniciou as atividades. Fudido. É uma banda que depois que terminou o Gaza, que a gente vai rolar também um som do Gaza aqui que é fudido. Os caras tiveram um desentendimento na banda lá e acabou rachando. A banda aí montaram esse Cult Leader aí, fudido, cara. Na sequência a gente teve o som do Nast, um beatdown hardcore aí, que é do pessoal lá de Kelmis, da Bélgica, misturado com Arnhem, meio a meio ali, as cidades são bem próximas. Arnhem da Alemanha e Kelmis da Bélgica. Uma mistura aí de duas nações fodidas. Beatdown Hardcore, uma das maiores bandas aí da atualidade desse estilo. Nast, fudido. Só falar o nome das músicas, que o Cult Leader rolou Gutter Gods, que o Nast veio aí com As the Blood Runs Cold. E hoje de fundo aí a gente vai estar escutando Martidot,

99.9. Origem do Caos 99.9 Capivara FM, quebrando tudo. Origem do Caos. Caos 99.9. The cold world. No mercy. And what you have in your hands. We'll be right back. 99.9 Capivara FM, que só origem do caos, toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite, das 8 às 10 ou até a hora que a barulheira aguentar. Isso aí, galera, falamos uma sequência de sons aí pra animar a noite. Começamos aí com nem a dobradinha, foram 4 músicas na sequência do Magruder Grind. Vou falar aqui os sons que foram. Esse CD do Magruder Grind aí de 2005 é um split com o Sense Down, chama Humanity in Decline Split EP. As 4 músicas foram A Reaction with a Stick Knife, da hora, Casablanca Detonation, fudido. A terceira foi The Second Wave. E fechando o bloco aí, essa bloco do Magruder Grind, a última música, Fascist von Hunk. Depois rolou aí um Gaza com a música Coach. Depois o pessoal lá dos paranaenses do Open Scars com Rolical Corruption. Depois rolou um All Pigs Must Die com Death Dealer. E antes de fechar o bloco aí rolou um Black Brief com Off Flash. E fechando o bloco, finalmente, o Magnum Force, um CDzinho novo aí, um 8 polegadas aí, um Hood Crimes de 2016. Filezinho, coisa nova, fresquinha na área aí. E o programa de hoje aí temos ao fundo o No Turn Back, banda de hardcore lá da Holanda. Fudido, cara. Só pra falar um pouco das bandas aí, Magruder Grind, uma banda americana lá de Washington, D.C., que misturou um grindcore com power violence desde 2002 aí na ativa, quebrando tudo. Tive a oportunidade de ver uns 2 ou 3 shows dos caras. Cara, é fudido. Quando eu vi os shows, os caras estavam com 2 só. Acho que tava só... Não, tava com 3, verdade. Sem baixista, quebrando tudo, cara. Desde 2002 aí na ativa, são lá 14 anos fazendo um grindcore power violence fudido. Queria mandar de novo aí, grande Polacha, Magruder Grind pra você, meu querido, que curte essa barulheira, coisa fina, fudido. Na sequência aí rolou o Gaza é uma banda de Mathcore, Sludge Metal, misturado com Grindcore, pra mim é Grindcore, tá ligado? Lá de Salt Lake City, Utah, americano também, fudido, quebradeira. Depois rolou aí o pessoal, os paranaenses do Open Skies, pessoal lá de Guarapuava. Grande abraço aí pro Herberson, tamo junto, irmão. O Andy e o Mauro, fudido, essa banda aí vem há longo tempo aí fazendo essa mistura de death metal com grindcore, arrebentando tudo, cara. Grande abraço aí, espero vê-los novamente e não tão num futuro não tão distante. Fica a dica aí, confira Open Scars, cara, fudido. Depois rolou aí o pessoal do All Pigs Must Die, outra banda aí americana de Massachusetts, que é uma mistura de crust com punk aí. Os caras são ativos desde 2009 e vem quebrando tudo, né, cara, como sempre. Essa música do Turn Back é tesão, cara. Vi uns shows no Turn Back aí, cara, tipo, puta banda de hardcore, os caras são muito respeitados. O maior positivo, assim, tá ligado? O show dos caras é bem pra frente, assim, os caras acreditam no futuro melhor, só que depende de nós. Então fica a dica, faça a sua parte. Rolou aí, antes de fechar o bloco, o Black Brave, outra banda aí de Bellingham, Washington. A banda americana aí, nativa desde 2006, são 10 anos, cara, tocando o seu crossover misturado com thrash, death, crust. É uma mistureira, bem fudido, cara. Fica a dica aí, Black Brave. E fechando finalmente o bloco, rolou Magnum Force com esse disco aí de 8 polegadas de 2016, Hood Crimes. Rolou acho que umas 2, 3 músicas deles. Magnum Force é uma banda de power violence lá do Arizona. Outro americano aí na quebradeira. Hoje no programa vamos ter ainda muita desgraceira pra vocês aí, ó. Na sequência vai rolar um Decapitate, depois Violent Frustration, Collision, Sarf, E vai que vai, No God Rhetoric Warfug, Krieta, Cell Graft, Social Chaos, aê, brasileirada quebrando tudo, Full Bar, Unholy Grave, japonês são foda, mano. E fica a dica aí, galera, toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite, aqui em 99.9, ou pra quem não tá em São Carlos, depois é disponibilizado aí na nossa página do Facebook o link pra você apertar play e escutar quando, onde e quantas vezes quiser. E também, galera, vamos lá, curte a página lá do Facetrucks e acompanha as novidades aí e os programas que foram gravados. Também temos o blog aí da rádio, Rádio Livre, radiocapivara.blogspot.com. Daí tem barra Origem do Caos, tem lá também tudo que rolou, vai ter os links também. E sem delongas aí, vamos rolar uma desgraceira aí, começar com Decapitated, fudido. Origem do Caos 99.9 Capivara FM. I'm 99.9 Origem do Caos. This causes it. Information overload. All the electronics around you poisoning the airwaves. Technological fucking civilization. But we still have all this shit because we can't live without it. Rebel! 99.9 Capivara FM. Isso aí é a Origem do Caos ao vivo aí pra vocês na Capivara FM, ou pra quem tá escutando depois, é gravado aqui na 99.9 Capivara. Aqui é o Canibal trazendo o melhor e o, ou o pior, não sei, da desgraceira pra vocês. Esse imenso bloco aí, abrimos com Decapitated, com Omson. Decapitated aí, uma banda da onde? Da Polônia, cara. De Krosno, Polônia, desde 96 nativa. Os caras são velho mesmo, hein? Mas é fodida, banda muito boa, cara. Na sequência aí rolou Violent Frustration com With Great Power Comes Great Mayhem, um CD de 2013, uma mistura de grindcore crust. Fodidos, caras lá de Berlim, da Alemanha. Grindcore de primeiríssima qualidade. Depois rolou o Collision com a música Satanic Surgery de 2016, cara. Álbum saindo aí do forno. O Satanic Surgery. Não, o Collision, né? O Satanic Surgery. Pera aí, vamos lá. Cadê? Que é? Satanic Surgery. Collision. Collision. Collision. Os caras são ativos desde 2000, cara. 16 anos aí quebrando tudo. Banda aí de grindcore da Holanda. Quebrado. Depois do Collision aí rolou Grieta. Grieta dos nossos hermanos de Buenos Aires, com Brutal Death Metal Grindcore Desgraceira. Banda relativamente nova aí, que iniciou as atividades em 2014. Então 2 anos aí que os hermanos estão aí quebrando tudo. A música deles aí que rolou do Grieta é a Caducar, de 2016, aí, CDzinho novo. Antes de fechar o bloco aí, rolou o Sarif, isso, banda Sarif, banda da Rússia, cara, uma demo aí, banda novinha aí, acabou de sair do forno, 2016 na área, os russos aí tocando o seu grind experimental, sei lá, aqui pra nós quebrarmos tudo. E fechando o bloco aí rolou No God Rhetoric com a demo de 2016. Essa banda aí de grindcore, grind violence da República Tcheca. Podreira, cara. E o programa de hoje promete ainda. Teremos na sequência Warfuck, Cellgraph, Social Chaos, Full Bar, Unholy Grave, Metroid, Warm Hot, fudido, Crunch Delight, você fica dentro, Neurovisceral, isso daí vai ser uma surpresinha pra galera. Aí galera, quem quiser saber das novidades aí, tem nossa página lá no Facebook, que tem o... nos alvos lá tem a agenda, tá ligado? Essa semana fica a dica aí pra galera de São Carlos, vai rolar a Noite Torta lá na Pé de Macaco, com as bandas Crocodil, Laburga, Death Kids, O Grande Ogro e Better The Born. Então dia 12 aí, a partir das 5 horas. Pra quem estiver um pouco mais longe aí, vai rolar Nós é Noise, Grindeira do Interior, lá em São José do Rio Preto, parte 2 aí, com as bandas, ó, só banda fodida, mano, Plague Rage, Óbito, Terror Cult, Academic Warns, Nihil Gun. Isso dia 12, a partir das 10 horas da noite, lá em São José do Rio Preto. Também aí vai estar rolando mais pro fim do mês aí na Páscoa, Punk de Páscoa, lá em Sampa, no Hangar 110, com os portugueses do Simbiose, Agrotóxico e Killbeat da Alemanha. Também, caramba, mano, Amargendon, Ódio Social, Síndrome e Maldita Ambição. Isso na sexta-feira. Daí no sabadão, Invasores e Cérebros, Periferia, se é a Antibanda do Uruguai, DZK, Letal, Comando Clandestinos. Só quebradeira, mano. E também no dia 26, lá na Baixada Santista, em Santos, vai estar rolando um Simbiose de novo aí, o pessoal de Portugal fazendo a tour. Vai estar rolando também o Escárnio Metal Punk desde 86, cara. Nossa, tem que comprar essa banda, mano. Da hora. E o Presto, caralho, mano. Isso vai ser... opa, não vai ser no Santos, não. Vai ser em Campinas, mano. Lá no Porão do Gordo. Esse daqui vai rolar um rolê na faixa, dia 12 também aqui, ó. Então, se essa semana em Itapira, vai rolar aí, ó, o Festival 100% Metal Nacional, com Chaos Synopsis, Sangrena, Gestos Grosseiros, Kamala, Angerê e RNS. Quebradeira. Angerê tocou semana passada aqui em Sanca, foi do caralho. E também em São Carlos, aí, dia 20 de março, o Desnômio vai estar lançando o seu CD lá no Gig. a partir das 18 horas, fica a dica. Então, Desnome, a grande prata da casa, quebrando tudo, maior responsa. E mando parabéns por esse trampo fudido que vocês fizeram. Agora sim, na Baixada Santista, lá na Praia Grande ou em Santos? Ah, boa, Santos. Vai estar rolando agora sim, Simbiose, Dá um Rata, entendeu? Grande abraço aí pro Ricardo do Entendeu, mano. Quebra tudo, meu irmão. Maldita ambição. Isso aí do coletivo The Beat Chaos, lá em Santos, dia 24. Dia 26, o mesmo coletivo The Beat Chaos apresenta aí o Kill Beat da Alemanha, o Kobe 82, Soquera de Belém, cara, Minato do Zeume, Ódio Social. Dia 26, então, lá em Santos, quebrando tudo. E chega de falar, né, cara? Quem quiser conferir a agenda aí, quem quiser relembrar essas datas, ou mesmo as próximas datas, dá uma olhada na nossa agenda lá no álbum Agenda Março. Então, sem delongas aí, vamos quebrar tudo, porque tem uma bandinha aí de grindcore esperando pra entrar na fila. O Warfuck com vocês aqui na Origem do Caos. Origem do Caos. Origem do Caos 99.9 FM. Thank you. 99.9 Capivara FM, origem do caos, destruindo tudo. Aqui quem vos fala é o Canibal. Capivara FM, que na sua origem do caos. O que rolou aí pra vocês, rapaziada? Rolou então aí Warfuck, os franceses do Warfuck, com Hip Comes and Goes, de 2016. Na sequência rolou o Cellcraft, os americanos do Cellcraft, com External Habitation, com seu full EP de 2010, grande cor fudidaço aí. Depois rolou aí Social Chaos de Sampa, os paulistanos aí do Social Chaos, no split EP que eles fizeram com o Subcut, e rolou ele na íntegra, cara. que sumiu aqui? Rolou ele na íntegra, deixa eu ver aqui as músicas com lucros sujos, política, ambição maldita e insanos, quebradeira. Aí na sequência rolou aí, cadê os franceses do Fubar, não, franceses não, desculpa, os holandeses do Fubar com as músicas do Split EP com o Lycanthropy. Depois rolou o pessoal do Japão do Unhand Grave, uma lindíssima capa com um cara com martelo quebrando uma suástica. Do caralho, Unhand Grave, tá aqui ó, mano, ó. O coração, tá ligado, fudido, extremistas não passarão. Daí fechando o bloco aí rolou os suecos, o Crust sueco do, e agora, hein, Martyrdot. E o nome da música esquece, mas é fudido o sonzeiro aí. Agora vamos numa sequência de barulho infernal aí pra vocês. O pessoal da Indonésia, do Warm Hot. Dobradinha aí também, tem 36 segundos a música dos caras, tem que ser dobradinha mesmo. Depois vai rolar o pessoal de Curitiba, do Splattergore, do Crunch Delights. Corja Pestilenta. Depois vai rolar o Epicardiectomy, acho que é Sludge Death Metal, fudido. Depois aí a surpresa, a prata da casa das antigas, NVE, Neuro Visceral Exhumation. O álbum aí do Split 7P dos caras, mano, desgraceira. Porra, volta NV, volta. Depois vai rolar aí uns crushes do Skid System, Extreme Noise Terror, um Downfall of Gaia e muito mais. Vamos quebrar tudo. Warm Hot pra vocês, diretamente da Indonésia, aqui na sua Origem do Caos, 99.9 Capivara FM. Origem do Caos, 99.9 Capivara FM. Mano, o Warhawk da Singapura, não da Indonésia, só pra corrigir aí. Crunch Delights pra vocês de Curitiba, podreira. 99.9, Origem do Caos. Corja Pestilenta. Vai rolar ou não? Opa, problemas técnicos, muito som pesado aqui. Daí a connection não aguenta, tá ligado? Isso aí, agora sim, Crunch Delights de Curitiba, Corja Pestilenta. Yeah. Origem do Caos. We'll be right back. diretamente de São Carlos, NV para vocês, Neurovisceral Exhumation, Origem do Caos. We'll be right back. 99.9. Capivara FM, origem do caos. Depois de uma podreira aí, uma introdução mais de leve pra galera aí na Origem do Caos. Rapaziada, Origem do Caos 99.9, Rádio Livre Capivara. O programa vai chegando quase ao fim aí. Deixa eu ver o que rolou aqui pra vocês nessa desgraceira. Terminou uma música calma, mas foi do caralho o bloco. Começamos aí com uma dobradinha do Warm Hot, pessoal. Eu errei o país dos caras, mano. Dobradinha do Warm Hot aí com Double Feeding Freedom to Act. De fundo aí, No Turn Back. Isso também. Singapura, isso aí, ó. Warm Hot da Singapura aí, dobradinha com Double Feeling e Freedom to Act. Sequência rolou Conch the Lights, banda de gore grind, gore porno, splatter grind, com Corja Pestilenta, pessoal de Curitiba aí quebrando tudo aqui. fudido o show dos caras. Tô com vontade de ver de novo faz tempo já. Depois rolou aí o pessoal do Epicardmir Tommy, uma banda aí de sludge, death metal, quebradeira. Na sequência rolou um EP na íntegra, o Sleep 7 EP, na íntegra do NVE, Neuromissional Exhumation. Grande abraço aí pro João, camarada, Catarro e Fred. Quebra tudo, e vamos voltar, galera. Vamos quebrar tudo porque é foda essa banda, mano. Depois rolou aí o Crush Zera com Skid System. Na sequência, o Exterminize Terror com a Legion Sphere. O Exterminize Terror vai estar tocando aqui no Brasil, fazendo uma turnê fodida. Vamos conferir, vamos quebrar tudo. Vai ser do caralho. Fechando o bloco aí, rolou Downfall of Gaia com Der Letzte Atemzug. Bom, acho que por esse nome, Downfall of Gaia, provável que seja da Alemanha, tá ligado? Certeza, né, mano, com esse nome, hein? Bom, fica a dica aí toda segunda-feira a partir das 8 horas, aqui na sua 99.9 FM, ou depois pela internet aí, vai estar disponibilizado o link pra você escutar, ou no blog também, no radiocapivara.blogspot.com/origemdocaos. Lá vai estar os links dos programas desse e de todos os outros que foram gravados. Assim como na página do Facebook, lá, Origem do Caos, vai ter lá na descrição. Eu acho que eu não coloquei, mas vai ter algum dia todos os programas aí pra você conferir e dar risada com a palhaçada. E também temos nossa agenda lá na comunidade, só comunidade lá no, parada, lá na página, só conferir. E fechando o programa de hoje, vamos rolar aí um especial. Especial que eu digo porque vou rolar na íntegra um 8-way split CD da Rottenness Records 2002, da banda brasileira Academic Worms. Fudida banda brasileira Academic Worms. Aqui de... Deu branco o nome da cidade, cara, peraí. Mirassol, isso aí, aqui de Mirassol Academic Worms. Vai estar tocando também no festival em Rio Preto, que a gente divulgou já aqui. Só entrar lá na nossa página e conferir o cartazinho. Isso aí, Academic Worms, a gente vai rolar na íntegra os pés de barro aí com as músicas Existir, Resistindo às Ilusões Nacionalistas, Para o Seu Sonho Realizar, Regredir Nunca, Desemprego e Nossos Corações Se Enchem de Ódio. Isso aí, bom. E som bom, pesado e desgraceira, som nacional. Vamos quebrar tudo. Grande abraço aí, Canibal se despede. Semana que vem tamo de volta na área. Quem curtiu, é só escutar o programa quando, quantas vezes e onde quiser. Tamo aí na área. A galera que quiser mandar um som aí pra rolar no programa, é só mandar uma mensagem inbox lá. A gente responde na maior alegria. E também, se você quiser rolar sua banda aqui, é só avisar. Se quiser contribuir com o programa, estamos aí. A união faz o underground. Não se apoie na cena, apoie a cena. As ondas do rádio são livres, mano. Vamos ocupar essa porra aí. E é isso aí, ó. Semana que vem tamo de volta na área 99.9, Rádio Livre, Capivara, Academic Worms. Não acredito no poder e nas ações de qualquer autoridade. Impõe regras e deveres para exercer o certo domínio. Não somos significantes. Reagir uma tentativa de comando. Chega de chefes e representantes. Precisamos apenas existir e resistir. fascistas e nazistas são maus. Temos que matá-los. É cheio de ódio. vai tocar a saideira agora. Eu queria agradecer a todo o pessoal que compareceu aí. Origem do Caos.